paixão e não é só uma ilusão. Por que é que tu não queres meu carinho? Se eu te amo e tu me amas, se tudo é tão bom demais, por que é que tu me deixas tão sozinho? Quando te encontro o coração explode por te ver. Se tu me tocas não sei o que fazer. Vem meu amor, vai ser tão bom poder ficar contigo. Quero abraçar-te sempre que preciso. Vamos viver apenas para nós dois. Vem meu amor, vai ser tão bom acordar ao teu lado e no teu corpo ficar bem colado. Tudo o que eu quero é ter o teu sabor. E serei coração, coração sem dono.

do espelho brilham para mim. Teu corpo inteiro é um prazer, do princípio ao fim.

mais. Quero ser razão para seres maior. Quero te oferecer o meu melhor. Quero ser razão para seres maior. Quero te oferecer o meu melhor. E fazes muito mais que o sol. Fazes muito mais que o sol. Fazes muito mais que o sol. Fazes muito mais que o sol. Fazes muito mais que o sol. Espalha o medo, mas solta. Faz-me um inferno solto e eterno, mas solta o que há em mim. Traz contigo o ar, traz o vento que eu não sinto e preciso de respirar. Sol, mas não dá. Não, não dá. Queres que deixe o céu entrar? Deixe o salto me levar. Traz um pouco de ar contigo. Solta o que há em mim. Solta. Pega fogo por dentro. Espalha o medo, mas solta. Faz-me o inferno. Solto e eterno, mas solta. pedir que me deixes. Tu tens um encanto à parte do brilho fugidio dos peixes. Gosto de te ver andar de bicicleta na minha rua. É a maneira indireta de mostrares as tuas pernas, uma agora e outra depois. Até a saia mais discreta sento das tesouradas no ar do meu peito a contratempo. Voltar a amar que hei de fazer? Se espero na calma da noite ou faço acontecer? Descobri que esperar não compensa, mas quero acreditar que um dia a recompensa até a mim vai chegar. Pode ser fatal, pois tu tens tanto e eu tenho tão pouco, que eu não sirvo para ti, que esse amor não é normal, que eu não sou aquele que os teus pais sonhavam. E por mim perderam toda a ilusão. Mas se eles pudessem ver-me com os teus olhos, sei que tudo mudaria. Por isso, amor, deixa o murmúrio em que comentem, não importa o que eles pensem. Meu amor está contigo. Deixa para que a vida era sofrer. Nosso amor está a crescer. Ninguém nos vai separar. Não sou aquele que os teus pais sonhavam. E por mim perderam toda a ilusão. Mas se eles pudessem ver-me com os teus olhos, sei que tudo mudaria. Por isso, amor, não importa o que eles pensem. Meu amor está contigo. parar. Deixa o amor em que comentem, não importa o que eles pensem, meu amor está contigo. Deixa, para que viver a sofrer, nosso amor está a crescer, ninguém nos vai por ti com alma magoada. sempre te amar. Por momentos ainda choro com emoção. Só eu sei o que sofri por te amar. Hoje entendo e até digo mais, ainda vais voltar. Se eu chorei revoltado, pensar em ti. Por momentos ainda choro com emoção. Só eu sei o que sofri por te amar. Hoje entendo e até digo mais, ainda vais voltar. Se eu chorei revoltado, foi por te amar. Vais voltar. Se eu chorei revoltado, foi por te amar. Hoje sou alma perdida sem lugar para terça à sexta-feira, a partir das 22 horas, no canal 2 da Antena Web.

comigo, que nos teus braços vou olhar. Dança comigo, eu dou-te a lua, sol e o mar. Dans avec moi, je suis heureuse dans tes bras. Te quiero tanto, eres mi sueño, mi encanto. Let's dance together, I wanna take you to the moon. Let's dance together, I wanna make your dreams come true. Danza conmigo, yo doy todo lo que hay en mí. Danza conmigo, haz tus deseos diré sí. Danza conmigo, que nos teus braços vou sonhar. Danza conmigo, yo doy todo lo sol y o mar. Conheça uma das sociedades mais antigas e fascinantes e ao mesmo tempo um dos países mais poderosos do mundo. O Japão. A sua história, vida e cultura numa viagem através da música. De sexta para sábado às duas e de sábado para domingo à uma da manhã, Japanator Radio, com locução inglesa, no canal 2 da Antena Web. Tu és açúcar moreno, meu doce veneno, meu doce sabor.

de paixão. O bebê é para ti esta canção de amor. Eu sou aquele que te quer e mais ninguém. Amor é só quereres, porque eu só quero bem. Ouve bem com atenção. Ternura, vem a Deus a I'm espaço musical todos os sábados entre as 15h30 e as 16h30, onde você pode usufruir da música africana, onde você pode ouvir os ritmos mais quentes da música, ritmos provenientes de África. Todos os sábados, no canal 2 da Antena Eve, Endemador leva até si o melhor da música africana. Um programa a não perder. Feiras mandei-as fazer um doce, deu-lhes o trângulo, o trigo, o trângulo, o mângulo. Nelas não ficaram senão doce. Dessas 12 que ficaram, mandei-as vestir de bronze, deu-lhes o trângulo, o trigo, o trângulo, o mângulo. Nelas não ficaram senão doce. Dessas 11 que ficaram, mandei-as lavar os pés, deu-lhes o trângulo, o trigo, o trângulo, o mângulo. Nelas não ficaram senão 10. Mandei-as para 19, deu-lhes o trângulo, o trico, o trângulo, o mângulo. Nelas não ficaram senão Dessas 9 que ficaram, mandei-as comer biscoito, dou-lhes o trângulo, o trico, o trângulo, o mângulo. Nelas não ficaram senão 8. Dessas 8 que ficaram, mandei-as para 17, dou-lhes o trângulo, o trico, o trângulo, o mângulo. Nelas não ficaram senão 7. Dessas 7 que ficaram, mandei-as cantar os reis, dou-lhes o trângulo, o trico, o trângulo, o mângulo. Nelas não ficaram senão 7. Dessas que me ficaram, mandei-as para o chão, um pinto de olhos, o trângulo, o trico, o trângulo, o mângulo. Nelas não ficaram senão sim. Dou-lhes o trângulo, o trico, o trângulo, o mângulo. Nelas não ficaram senão 4. Dessas 4 que ficaram, mandei-as lá outra vez. Dou-lhes o trângulo, o trico, o trângulo, o mângulo. Nelas não ficaram senão 3. Dessas 3 que me ficaram, mandei-as calçar as luvas. Dou-lhes o trângulo, o trico, o trângulo, o mângulo. Nelas não ficaram senão 2. Dessas 2 que ficaram, mandei-as comer pirua, deu-lhes o trângulo, o trico, o trângulo, o mângulo. Nelas não ficaram senão we'll be right back. um poema de olhos negros cor de mágoa, que fala de rumores de ondas ásias na água. Perde-se um poema que traz incenso, fumo e vício, e que deixa no verão perfume natalício. Um poema doce, alcoolizado, um travo forte, envernizado, pincelada tosca, luz tépida e fosca. Vidro invisível martelado, silhueta em mármore embaciado, pouso de mosca, pincelada tosca. Um poema numa fita de fim de curso que gradua em melancolia um homem urso. Perde-se um poema de um campestre urbanizado, talvez na internet ou apenas segredado. Um poema doce, alcoolizado, um travo forte, envernizado, pincelada tosca, luz tépida e fosca. Vidro invisível martelado, silhueta em mármore embaciado, pouso de mosca, pincelada tosca. Um poema que nem sequer faz sentido, mas que é exclusivo e seu, livre, solto, descomprometido. Perde-se um poema que semeia confusão amarga como o pior, a doce, a indignação. Perde-se um poema e não há quem queira encontrá-lo. Se eu sem querer o apanhar, vou preferir libertá-lo. Afinal, meu amor, foi só um.

tempo por mim já chora. Tenho de partir para além do mar, para além do mar. Chá, meu Portugal, chorando vou te deixar. Aprendi a amar. Adeus casas velhinhas, adeus chão que eu pisei, adeus ó pátria minha, nunca te esquecerei. Serás sempre a primeira, és sempre o meu torrão. Levo a tua bandeira sempre em meu coração. Foi em ti, mãe sem igual. Onde nasci, onde vivi, aprendi a amar. Adeus casas velhinhas, adeus chão que eu pisei, adeus ó pátria minha, nunca te esquecerei. Serás sempre a primeira, sempre o meu torrão. Levo a tua bandeira sempre em meu no Canal 2 fica a conhecer as 20 mais da música portuguesa, os discos mais vendidos e as músicas mais tocadas a nível nacional, sempre em português. Top Portugal, aos domingos às 13 no Canal 2 da Antena Web. Que também avoam, avoam. Usa mosquitinho, avoam, avoam. Com as suas asinhas, César, ferrõezinho, todos a lampa.

sol.